Papa Romeo Fox, é Cusco. Ok, pátio 4, então ingressa a pista à direita e a primeira interseção à esquerda. Temos dois 737-200 e um 737-300 na lateral. Chame livrando a pista. Não, 398, desce para 2 mil pés, ajuste no 095. 398, desce para 2 mil pés. Então, 3897, contato radar, sub e mantenha 340, saída da El. Da El, possibilidade de voar da El, Oleda? Da El, autorizado. Então 8002, chame Centro Recife no 288 ao termo 3325. 1288-3325, da 8002. Confirme para o solo. Gol 1940. Saída seria da El, Leda e Bidev, né? Confirmo. Ok, obrigado. Solo. Prossiga solo no 601. O 601, o plano de voo PLN Recife acabou de entrar em contato com a torre e informou que foi realizada uma CHZ, porém a CHZ que foi realizada foi com a rota errada, ok? Com a mesma rota que o senhor tinha anteriormente. Então, por gentileza, entre em contato novamente com a empresa para que ele possa fazer da forma mais rápida possível. Se o senhor quiser anotar, a rota prevista em Notan para o senhor voar para o Galeão seria Upper Whisky 50, Leda Bidev, Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu 16, Grufe, Upper Zulu 14 e Toquim. Positivo, foi copiado já aqui. O voo no 601 entrou em contato porque novamente passaram uma CHG errada. Vai entrar novamente em contato. Ok, estamos no aguardo. Salvador, posição era 398, em curso de LS. Você era no 398, completo final. O senhor está visual com a pista? Como é? Salvador, muito boa noite, informação, Romeu. Você era no 398, está visual? Negativo ainda. Está estabilizado no LS? Sente. Completo final, eu chamo em torre na frequência 118, décima meia dúzia. Chamo na torre 118, décima meia dúzia. Gol 1273. 1273, com fins, aguarde cópia. Afirmativo. Tem a subida prevista, não? Gael. Obrigado. 16. Desceu para o 050 e identificou na Mari com o 016, 03603. Ok, o ajuste agora é 1095. Então vou para 15. Era 398, estabilizado no LS. Gente, você é 398, trafegou ainda no avistado? Baixou e travou o trem de pouso? Afirmativo. Gente, o BIP checado, agora o tráfego já avistado, pouso autorizado, vento 170 graus com 10 nós. Você é 398. Você é 398, 7, pouso. Cruzando 603897, possibilidade vai eu. Solicito direto ao centro na frequência 1288, ao termo 3325. Obrigado. 60, via Pesulu 16, decola 10, curva direita, saída da El Leda, após Leda Bridge. Controle 1935, transponder 5462, Cotege. Centro está autorizado com fins nível 360. Saída da El, transição Leda. Decolada 10 com curva direita, Apesulu 16 até Bridge. Vai, Bridge, Apesulu 16. Transponder 5462. Controle de saída, confirme? 11935. Transponder 5451. Certo, transponder 5451. Apenas confirmando a saída seria da El Leda Bridge. Certo, saída da El Leda Bridge. Correto, 1273, quando pronto, chame pushback, acionamento, informe gate. Sente, quando pronto, chamará para o push e acionamento. Confirma o seu gate, 1273. Estamos no 03. Copiado. 0398 no solo 30, à esquerda já liberando, mantendo essa frequência até o estacionamento. Frequência livre ao estacionamento. Torre Hugo, 601. Tá escutando. Já recebeu a nossa CHG aí? Esse para 2.000 pés, ajuste o altímetro 1095, só no final ele é essa, 3. 2.000 pés, forma estabilizada, 3603. E o número da CHG? Não tenho o número ainda. Ok, sim, estamos aguardando. Poderia confirmar para o voo no 601? De acordo aqui com esse notão azul do 1223, diagonal 11, essa rota aqui seria Galeão-Salvador. Ela serve também para Salvador-Galeão pela Upper 850, que deve Upper November 857 após Porto Seguro, Upper Zulu no 6 e após Gruff, Upper Zulu no 4 e Itoquim. Essa rota mesmo, já entramos em contato com o centro e acabamos de receber a sua CHZ. Chegou já no sistema, o senhor está pronto para copiar o 601? Porém, que eu me lembro, o senhor pediu 380 e o Recife autorizou 36. Ok, 360, está pronto para a cópia. 601 no Galeão autorizado, nível 360. Decolagem da 10 com curva à direita na saída da Euleda, após Leda Bideve. A frequência do controle 1935, transponder 5451 e a rota é a prevista no plano de voo, conforme a CHG. Ok, foi autorizado no nível 360, decolando da pista 10, após decolagem curva à direita, a saída é da El. Leda e após Bideve, 119.35 ao controle, 5451 no transponder, ou no 601. Correto, 601 quando pronto, sobre pushback acionamento no 04. Chamará para pushback acionamento quando pronto, no 601, no 04. Solo Gol 1273, portão 3, para puxa e acionamento. Autorizado, somi táxi. Quem é chamada para o táxi? Recepto o localizador da 3603. Na 3603, passadona, completo final do procedimento LS X-Ray, chame torre, na frequência 118, decimal 62. Ok, 1183 da 3603. Salvador, boa noite. É 3603. Foi 3603 avistado, baixou e travou? Afirmo. Pistão no zero, pouso autorizado, vento de 180 com 10, altímetro no zero, no 5, pouso autorizado. Ok, pouso autorizado, pistão no zero, 3603. Salvador, o Gol 1940 para pushback acionamento. Zero, confirme. Gate 5 para pushback. 05, autorizado, chame táxi. Autorizado pushback acionamento, vai usar para o táxi, Gol 1940. Solo Gol 1273, está com 173 a bordo, autonomia de 3 horas e 4, alternando Campinas, pronto para o táxi. Táxi autorizado, via Indio e Alfa no ponto de espera da semana Torre 1 no 86, Gol 1273. Gente, Indio e Alfa no ponto de espera da semana Torre 186. Solo Salvador para autorização de pushback acionamento, Gol 1601. 1601 no CENTE, observando o Boeing da companhia que vai liberar o setor e após o mesmo tem livre seu posicionamento no 04. Ok, observa a aeronave e após tem livre o posicionamento no 04 no 601. Pode realizar em conjunto com a aeronave simultaneamente, com o voo no 601? Não, negativo, só a aeronave que iniciou o táxi. O do 5 não vai interferir no posicionamento. Ok, então autoriza a iniciar. Afirmativo. Os 42, vou liberar a direita, 121 nós. Vou liberar os 2 nós, 3603. Torre o Gol 1273, 4-0, pronto. Uno 273, pista no zero, alinhar e decolar autorizado, vento é de 170 com meia dúzia. Ali, decola 1-2-3. São 3603, táxi Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, Alfa, 3003. Antes da Juliette. Ok, passa nível 170 da frente da Serra. Voo 776, desça para 5.000, corre, deixa para 2.000 pés, chegada à mar, ajuste 1015, informe final, LS X-Ray. Voo no 776. 2.000 pés, 1015, ajuste, informará final de LS X-Ray, voo no 776. 940, autorizado táxi via Juliette e Alfa, e no ponto de espera da 10, chama a torre no 86. Juliette Alfa, no ponto de espera chama a torre 126, obrigado. Chan 3603, tira da passagem ao Bang da Gol e após o mesmo ingresso a Juliette para o 07. 3603. Solo Salvador, Gol 1601, está pronto para o táxi, o PLB 163, autonomia de 3 horas e 55, alternando Campinas. Bom trabalho. É o número 2 para decolar, seguindo o banho da companhia via Índia e Alfa. E no ponto de espera, chama a torre no 186. Índia e Alfa, número 2 para decolagem, no ponto de espera 186 no 601. Controle Gol 273, a coluna se escuta. Gol 273, contato radar 360, tenta da El. 360 da El. Prossegue agora a Juliette para o 07, muito obrigado, tá? 940, pista 10, alerta decolar autorizado, vento é sul com 10 nós. Autorizado alinhar e decolar com 10, Gol 1940. Está no ponto de espera, o Gol no 601. 601 após 37800 companhia, linha R manter. Após a decolagem da aeronave da companhia, linha mantém no 601.